Salvador, Oxalé 6313, informação sobre a... Oxalé 6313, oceano identificação, desce para 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste em Salvador 1013. 4 mil pés, 1012, 13. 1013, padrão, ajuste. 1013, na chegada bom, 4 mil pés, Oxalé 6313. Salvador, chama 6310, ponto de espera próximo. Chama 6310, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 060 graus, 04. Pistona 0, alinha e decola, chama 6310. Chamei 3310, decolada aos 39, chame o controle Salvador em 1119, decima 8, bom voo. 198 graus, então boa noite. Controle da chamei 6310, perfil PUC, na sua escolha. Chamei 6310, acesso do contato radar, tudo para nível de voo 350. Após 2 mil pés, vai direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Pois é, o Jamo, Jamo, Aracaju, chamando ao 350, chamando 6310. 390, confirme. Permativo, devido à formação à frente, você desvio à nossa esquerda para 050 RTA. Gente, confirme se a proa de Aracaju auxilia esse total de desvio. Aguarde. Afirmativo, Aracaju então vai voar o Xandé 6310. Mas apenas confirmação com o centro retífico da proa de Aracaju, Xandé 6310. Ok, graças. Pelo centro Recife, Xané 6310, vou direto a Aracaju. Vou para Aracaju então, Xané 6310, obrigado. Amador, boa noite, Altan, Trevão no 97, formação Kilo, ponto cópia Galeão. É 6313, vai separar 2000 pés, ajuste 1093, autorizado o final do procedimento e elétrico, rei pistola 0 de Salvador, reposta estabilizada. Autorizado, direto do Xané 6313. Tráfego Salvador, voo no 096 com Aquilo. Salvador, voo no 096, informação Kilo, boa noite. Voo no 096, está autorizado Fortaleza, 370 ao nível, E a Trizulu 19 até Bangu. Aí segue conforme o plano. Decolagem é da 10, saída Momo, transição frote, controle 19.8, transponha 5156. 370, Momo frote, a Trizulu 19, aerovia 19.8 é o controle, 5156, transponha, obrigado. Vai reto, chama para o pushback acionamento, voo no 096. Chama. Boa noite, eu estou entregando um teste com aquilo, estou com a Pera Galeão. Está 3197, está autorizado o Galeão, o nível é o 340 via Apesulu 44 até Porto Seguro, após até November 857 até Moço, a decolagem é da 10, saída Sanvo 1, transição Dóculo, o controle 119.8 e o transponder 5144. Do controle? É 119.8. Autorizado, Galeão 340, Apesulu 44, Porto Seguro, Tampa, November 857, Moutu. Decola 10, na saída Tampa 1, transição Dóculo. Controle 098, acena 5144. Correto, e chantal pushback acionamento, tá? 3197. Tá pronto, para push acionamento. Boa noite, voo 9082 para autorização, Galeão 360. Olá, voo 9082 autorizado, Galeão, nível 360, via Apesulu 44 até Porto Seguro, pós UP November 857 até Moço, a decolagem é da 10, saída Sanvo 1, transição Dóculo, controle 119.8. E o transponder é 5165. O voo 9082 autorizado, Galeão nível 360 via Apesulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Moço. Decola da 10, Sam 1, Dobro 1198-565. O voo 9082 está correto, chame para o pushback acionamento. Chamaremos. 9082. O senhor autorizando 97 para o pushback acionamento. Autorizado, Xantax, 3197. Autorizado, Xantax, 3197. A 313 chama em torno no 8.95. Xanamé 6303, está autorizado o pulo. Na 10, vento é 060 graus, 04 nós. pode confirmar a condição da pista, tá molhada? O último reporte é que tá molhada. Obrigado. Tá? Estou direto na Mafa, Scott Dance, clear de bom salário, descendo to 4000 feet, que nem só 013. Scott Dance, bom salário, descendo 4000 feet, que nem só 013. É pessoal, direto na Mafa. Direto ao Alfa, vai a bom arrival. Obrigado, vai a bom arrival, pessoal, direto ao Alfa. Táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, né? Sete, táxi via pátio e Índia, chame no ponto de espera da 10 pronto para a decolagem. Pátio e Índia, bota no ponto de espera pronto. Manda em posição, 6313. Torre Salvador, o Gol 9082, solicita com autorização para posto de estacionamento 04. Ok, o Gol 9082, a previsão é mais 2 minutos. Aguarde só apenas um tráfego da TAM e um adicional um Airbus da Oceanair, para partir no portão 2. Em previsão, mais 2 minutos. Sim, Gol 9082. Oxanã 6313, prossegue o táxi, Juliette, portão 02. Próxima voz será pronto, 309. A3197, livre decolagem, 1-0, o vento é 070 graus, meia dúzia nós. Cruzada aranha, decolagem, o o 982 está autorizado o pushback acionamento e chame táxi. Chamada para táxi, chama 982. Ô Salvador, Gol 096 também está pronto, pode fazer simultâneo com a aeronave da nossa direita aqui, tá bom? Está autorizado, Gol no 096, chame táxi e o seu procedimento não interfere no do colega, está autorizado. Tá ok então, Gol 096, obrigado. Na 3197 decolada 59, chame o controle, 198. 198, boa noite, na 3197. Boa. Controle Salvador, boa noite, ao TAN 3197, decolar um perfil da Sambo 1. Na 3197, contrato um radar, saída Sambo 1, suba via para o nível 340. Via 340, TAN 3197. Salvador, o Gol 9082 solicita autorização para táxi, 3 horas e 40 de autonomia, antena Campinas, com 1039 a bordo. Gol 9082, táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Chama não, Gol 9082. Salvador, TAN 3197. 022, próximo ponto de esperança fixa no zero, pronto para decolagem. O Gol 9082, autorizado, decolagem 1-0, vento é 050 graus, 05 nós. Autorizada leve, decola pista no zero, Gol 9082. Né? 6313, qual o destino e o horário de decolagem? Ok, 7. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para cópia e a saída é Sanvo 1, transição Mótiva. A saída é Sanvo 1, transição Mótiva. Sanvo, Sanvo 1, Serra Alfa November Vitor Oscar, Sanvo 1. É possível sim, eu vou coordenar com o controle e no desenvolver do tráfego eu lhe passo a informação. Ok, ciente. O Salvador 096 da Gol está pronto para ataque 60 a bordo, alterna João Pessoa com 3 horas e 25 de autonomia. O 096 livre táxi. Mente via Bate Índia, chame no ponto de espera para fazer colar. Bate Índia, chamar. Decolado 04, controle 198. Uno 9, são 80, vou 9082. Torre bom 096, tá próximo ao ponto 0 da 10, pronto. Uno 096, autorizado alinhar e manter a 10. Ali manter no 0, gol no 096. Chegou 360. Informa que vai precisar manter a proa 115 para evitar uma formação por aproximadamente 15 milhas. Tá autorizado. No 096, decolagem autorizado, no 0, vento é variável com 03 nós. Primo decolagem, vamos no 096. Oxana 63, 13, está na escuta da torre? Afirmativo 63, 13, escuta. Ok, a saída tanto da 10 como da 28 permanece a Sanvo 1, transição Mótiva, ok? Positivo, ainda não está autorizado, ok, a decolagem pela 28, apenas confirmando que ambas as saídas pelas pistas 28 e 10 é São Luna. Mas agradeço pela escuta mais uma vez. 021, at the pillar position, descend to 2000 feet, QNH 1013, report to localized course. Roger, after the pillar position, 2000 feet, QNH 1013, I call it localized. 1012. 0082, após desvio, voe Doppler. Após desvio, Doppler. Voo 9082. Uno 096, decolado ao 07, controle 198. Controle 19, 096, boa noite. Chega, meu 313. Dia até o 370, vamos já na via. Sim, Mativos. Sanvo, Leda e Motiva. É a saída Sanvo 1, transição Motiva. Ela passa por Leda, de ambas as pistas. Muito bem. Leda está ali no litoral. É justamente onde está acontecendo toda a pancadaria que está aqui em volta. Quando eu cheguei, eu vou ver aí, vai então, o ideal para a uma saída é dessa. Vai me levar mais para o interior. E daí eu faria Motiva. Ah, ok, gente. É, a gente vai coordenar então apenas para o desvio das formações, gente. É, iremos passar aqui a sua solicitação para o controle. Caso seja possível, já estou vetando o senhor para Motiva, já direto. Seu decolado é 18 e após será vetorado para evitar as formações. Pode ser, o interesse é esse. Estou pedindo então uma saída Bravo. Positivo, ciente, será informado e solicitado ao mesmo. Aguarde só um momento. Aguardo muito, aguarde e agradeço. Contorno, 096? Prossiga. Autorizaria uma Cogmo? Autorizado, foi código. Agradecer, 096. Portugal 021 Alpha, localize runway 10. Portugal 021 Alpha, complete approach. Contact now Salvador Tower 118, Nete Mile 95. Sending Tower 118-195 and clear for approach runway 10, Portugal 021 Alpha. 19082, passa nível 180. Chame agora o centro, Recife, frequência 1251, alternando 123-80. Boa viagem. Centro Recife, 125.1, alternando 23.80, boa 9082. Já viro o tonal com o Cleto Lander, né? 10, wind, 60 degrees, 03 knots. Runway is wet. Cleveland 10 at Portugal, 0 tonal. 096, passa nível 170. Chama agora o centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Boa viagem. 1285, 1245, o 1096. Delta Zero to an Alpha, underground at 25. Vacate runway, continue DAX via Alpha and Juliet, gate 11. Vacate runway, enter via Alpha, Juliet, gate 11, Delta Zero to an Alpha. Salvador, boa noite, 1246, informação Lima. 1246, ação de identificação, autorizado chegada a bombe, desça via para 4 mil pés, estou tímido, 1093, vigilância. Identificou via 4 mil pés, bombe, 1093, vigilância, 1246.